Obrigado, autorizado da presente Paraty, 120 decimal 80 Oscar Mike. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Oscar Mike. Tá então, Maikinha aqui no meu pé, direto na Natinha, posta na 20ª milha, quando possível ser chamado de pouso. Ok, minha estimada 1103 e reportará na 20ª milha, eu acho que é Maikinha. Obrigado. Azul 4299, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 120 graus, 069. Ali decola 10, azul 4299. Papai, Mike, prossiga. Passo cruzamento da Bahia de Todos os Santos, 500-2904. Autorizado para seguir direto à ponta do Montserrat, sem as condições, reporta passando a ponta do Montserrat. Correção, farol de Montserrat. 299, decolar 249, chame controle Salvador, em 120.8, meu voo. 308, bom trabalho, 242, abraço. Pro meu, 367, 367. Controle Salvador, azul 42, abraço. Azul 4299, bom dia, está tudo contratado, azul 320, após 2000 pés, veio direto Leda, após Leda, Mótima. 2000 Leda, após Leda, Mótima, azul 42, abraço. Ciência na troca de conhecimento do controle em setores adjacentes, frequência livre. Seria uma capa mais que a porta visual com a LCA na tráfego de conhecimento do controle do setor. Confie principalmente sobre o OB. 4299, Sul Centro Recife, 12510, alterna 128, decimal 8. 251-282, 4299. Papagão Mike, para frequência do controle no setor, tem frequência livre para a coordenação. Amém. Meia 319, desça para 2500 pés, chama 014, utilizada para o nosso procedimento na terminal, reporta com a assistência de 3600. 2500, comunicação de entrada na 3304, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 1, 0, 0 grau, 0, 5 nós. A minha cola da NET está 3104. Autorizado 0014. Tá 3304, decola 205, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom voo, Salvador. Controle de Salvador. Muito bom dia, até 3304. Para nível de voo 3620, após 2600, vou direto a Nefa. 2000 pés Nefa, 3304. Na identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1.04, já é aproximado do 3.000. Não atendeu, que desça para 4.014 e não copiou a proa. Vou na proa do Vitor 3.627. Sim, vou na proa do Serra Vitor 3.67, vou 2.17. Tá 3179, visual com o E2 da Avianca, sinal para pouso, pistola 0. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Após a Avianca, ele mantém 10, 3179. Scanner 6311, no solo 08, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. 31179, ao alinhar, decolagem autorizada, pista no 021, 10 graus, 079. Autorizar a decolagem, 3179. Channer 6312, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinha e manter no 0, 6312. Santa 3179, decolado 211, chame controle Salvador em 120, décima 8, morro. 208, boa. 3179. Salvador, muito bom dia, da 3179. Jana 79, nasce o contato cadastro do 320 após 2000, direto Leda após Leda Motiva. 320 após 2000, Leda após Motiva, 3979. É 312, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 07 nós. 180-3304. 2, decolando às 1-4, chame controle Salvador em 120-8, bom voo. 1208, obrigado, Elen. Bom dia. Bom dia. Salvador Flight Control, Morning Ocean 6312. Departure, Flight Level 350, after 2,000 feet, fly heading Jamo intersection. After that, fly heading Aru position. Can you repeat again, please? Ocean S6312, radar contact on departure, time to Flight Level 350, by now fly heading Jamo position. Jamo position, Ocean Air 6312. O 2171, desce para 2500 pés, ajuste no 095, está autorizado o final do procedimento terminado. Reporta para a Santa Terra Vita 366. Tente 615, autorizado 2500 pés. Chamando estabilizado no 366, o 2171. Tente o acionamento, reporte pronto para o táxi. Papa Romeu, Oscar Mike Yang, para o farol de Chapulães, reportando viagem de descida. Oscar Mike Yang, sendo código de padrão 0157, confirma seu PB. November Oscar Whisky autorizado o táxi, reporte na taxiway Romeo, ponto de espera para ingresso. Ocean 6312, it's cleared by now to fly heading Aracaju VOR. Clear right now, fly direct to Aracaju VOR, thank you. Voo 2196, decolada 20, chame controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, 219, graças, um pouquinho. Salvador, bom dia, Voo 2196, decolando a frequência. Gol 2196, Gol 2196, tanto contra cadastro, Gol 360, da presente Voileda, após Leda, seguro. Presente 360, da presente Leda, após seguro, 2196. Controle Gol 2171, estabilizado final RNAV 90, visão ao campo. Gol 2171, completa final da RNAV, torre no 895. 295, bom dia. Yes. 1184, bom dia. Identificação. O presente foi direto do SAP, descendo para o 050, após o SAP serviço 366. SAP, 050, 50. 4-21-30-079, check trem, pouso autorizado. Passado checado, 1-0-1-4, no ajuste, autorizado pouso 1-0, Gol 2-1-7-1. 2-2-3-1-7-9. 1-2-5-1-0-125-10, alterna 1-2-8-8, 128-8. 2-5-1-0-128-8, então, bom dia, 3-1-7-9. Autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Oi, copiou o 7-3-8-5-9? Repita a mensagem. Oi, é... 0-0, pronto, por exemplo. Dá 3-8-5-9, bom dia. Reporte visual com o banheiro da Gol. Força final para pouso, pistão 0. Tá, visual, 7-3-8-5-9. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão no 0, dá 3-8-5-9. É, mas o tráfego ali mantém, né? Foco de telete língua autorizado, táxi, reporte na taxa aí, papá. Foxtrot Lima, mantenha o ponto de espera, né, papá? Papá Romeu, novembro, erótico, whisky, decolagem autorizada, pista no 7, vento 140 graus, 07 nós, efetue o cruzamento do campo no ponto médio da pista no 0. Gol 2171 no solo 824, libera direita, controle solo em 121, décima 1. Libera direita, 1211, gol 2171. Mike, desça para 500 pés, ajuste no 015. ar, aqui é 1090 94KMS. Confirma, o 3259 está mais ganhando mais bem. Afirma, 3259 alinha e mantém, informa o tráfego Papa 28 Alfa, decolando da pista no 7 e cruzará o campo na vertical da pista no 0. Sim, 3259. Demerot Whisky, decolado 25, reporte isso não no 0 livre. Autorizado o cruzamento do campo, reportará livrando o vertical da 1-0 na liberação. Pista no 96, chame Recife no 2-5-0, alternando 2-8-8. 2-5-1-2-8-8-2-1-9-6. Ajuste no 0-1-5, vento no 2-0 graus, 0-6-9, autorizado alinhar e decolar, pista no 7 da presente. Salvador, November Hot Whisky, livrou a vertical da 1-0. November Hot Whisky, reporte no través de buraquinho para transferência. No través de buraquinho para transferência, a November Hot Whisky. Solo, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Trot Lima, decolar 226, reporte no através do farol para transferência. Vou entrar através do farol para transferência, Lima. Controle. Afirmativo, para informação, o tráfego de fulano pista no 7, o tráfego do Romeu Foxtrot Lima Fazer 50. No radar receba 200 pés ainda sem contato rádio com controle. Rumo oposto agora, antes do farol de Tapuã. Aceita a visão ao contrário já o Afirmativo. Oscar Mike Yankee, chame Victor Renault 895. 895 graus, Oscar Mike Yankee. Retorno 30 graus, 069. O meu Fox Trot Lima informa o tráfego em sentido contrário, o helicóptero mantendo aproximadamente 500 pés. Afirmativo, estou visual, o meu Fox Trot Lima. Sempre está presente, transfere controle Salvador em 120.8, mantendo referentes visuais. Estamos referências visuais, 120, décima 8, Romeu Fox Trot Lima, muito bom dia. Bom dia. Salvador, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, reporte no através do farol. Passará através do farol, visual ao contrário, posição 11 horas. Gente, Mike Yankee, forma justa 1015, vento 130 graus, 069. Gente, 10015, centro de transporte para Oscar Mike Yankee. Entende? É o 00. É o 1200. Aqui litoral até o destino? Afirmativo, litoral até o destino. O 1184, desça para 2500 pés, ajuste no 0115, autorizado final da RINAR. Reporta passando para o Vitor 366. 2515, autorizado da RINAR, reporta 366, gol 1184. Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento da sinal 1-0, base pela direita, reporte sinal 1-7, ajuste 1-0, 1-5. Livre cruzamento 1-0, vai reportar a sinal da 1-7, o Oscar Mike Yankee. Rua 389, passa 1.700. Controle Salvador, número 3, que vai afastar 20 milhas, depois trua direto de Ebert Mata Pires, Sierra November, Hotel Papá. Salvador, 3259. 3859, aguarde. November Oscar Whisky, confirme. November Oscar Whisky vai afastar 20 milhas, da cabeceira e depois pro a direto Ebert Mata Piri, Serra Novembro e até o Papá. Ente, o Novembro Aço 2 se reporta de 2-0 milhas fora. Grato, reportar 22 milhas fora, Novembro Aço 2. 3859, está sob contato radar, suba para nível de voo 360, via saída. Via 360, 59. Dá baixada e checado da São 97, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, pouso autorizado, pista 197, o vento 120 graus 07. Livre pouso para São 97, Oscar Mike Yankee. Passando através do canal da barra, houve o foco do ativo, não. Foco do ativo, não há tráfego conhecido a informar. Emitou em 1.95, gol no 1.84. Gol 1.184, ajuste no 0, no 5, reporte passando Serra Vida 372, baixada e travada. Considere no solo 34 ao livrar a frequência livre. Bom dia. 1184, tráfego avistado, ponto autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 08, nós. Positivo da América, 1184. Três 859, chame o centro Recife, 126 decimal 0, BR 128 decimal 8. 1260-228, 648, bom dia, identifique e desça para o nível 050, voe certo do 368. Bom dia, 2590, identifique chegada à mar e reporte de altitude. Boa, chegada à mar, estado ideal de descida. O 2. Tato radar a 65 milhas a sudoeste de Salvador, já está no ideal de descida? Está ao nível 060. Uno 184, no solo 38, libera direita, controle solo em 121, décima 1, bom dia. 1219, tipo 1184, obrigado. Vai passar na área de Camastari, no Tembel Suíço. Estimativo, vai passar acima da altitude prevista na área do Previsto. Esse caso está autorizado. Autorizado, tem que ir direto aqui, até para dar pedido na área do 648, voo de Serra-Vida 366, desça para 2.510, autorizado a final das naves. Serra-Vida 366, 2.500, autorizado, voo monumento 3. Controle Salvador, azul 270, solicita que Deus à esquerda, devido a formações. P590. 2590, solicita desvios à esquerda para a 030. Autorizado desvio, desta